Felicidade é poder te contemplar, pois raridade é você aparecer. Toda essa luz que irradia do seu ser me faz ficar tão louco, totalmente insano. Existe um brilho no seu olhar que me faz perder o rumo, um calor que emana do teu corpo que me prende a você. Um mistério contínuo que envolve esse sentimento que eu não consigo definir. Só sei dizer que me faz bem. Toda essa luz que irradia do seu ser me faz ficar tão louco, totalmente insano. Que me faz perder o rumo, um calor que emana do teu corpo que me prende a você. Um mistério contínuo que envolve esse sentimento que eu não consigo definir. Só sei dizer que me faz bem. Te admirar, está preso ao seu brilho.